Seção 28 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Frisos, do desenhador José de Almada Negreiros. Ciúmes. Pierrot dorme sobre a relva junto ao lago. Os cisnes junto dele passam sede. Não no acordem ao beber. Uma andorinha travessa, linda como todas, avoa brincando rente à relva e beija, ao passar, o nariz de Pierrot. Ele acorda e a andorinha, fugindo-a muito, olha de medo atrás, não venha o Pierrot desangado persegui-la pelos campos. E a andorinha perdia-se nos montes, mas, porque ele se queda, de novo volta em zigue-zagues travessos e chilreios de troça. E chilreia de troça, muito alto, por cima dele. Pierrot já se adormecia, e a andorinha indecida, que faz calafrios, pousou-lhe no peito duas ginjas bicadas e fugiu de novo. De contente, ergueu-se sorrindo, e de joelhos, braços erguidos, seus olhos foram tão longe, tão longe como a andorinha fugida nos montes. De repente, viu-se cego. Os dedos finíssimos da colombina brincavam com ele. Desceu-lhe os dedos aos lábios e trocou com beijos o aroma das palmas perfumadas. Depois, dependurou-lhe de cada orelha uma ginja, a laia de brincos com joias de carmim. Rolaram-se na relva e uniram as bocas, e já se esqueciam de que as tinham juntas. Sabes, uma andorinha. E foram de enfiada as graças da ave toda a paixão. Pierrot contava entusiasmado, olhando os montes, ainda em busca da andorinha. E Colombina torceu o corpo, numa dor calada, e tomou-lhe as mãos. Havia na relva uma máscara branca de dor, e a lua tinha nos olhos claros um olhar triste que dizia: morreu Colombina. Fim da seção 28.